vai navegando sem remo dentro de um barco que ninguém sabe onde vai chegar ou se vai chegar. Entramos nessa guerra sem armamentos, sem colete à prova de balas, sem fardamentos ou fuzil, dando a cara pra bater, rodeado de uma pá de zóio gordo, mandando nós parar, dizendo que não adianta protestar, que a nossa causa já tá perdida. O mundo onde nós vive sempre foi assim e não vai mudar. Mas aí, sangue bom, nossa meta nunca foi uma só. Nós quer tirar os irmãos do veneno da pedra e do pó, da escuridão da ignorância. Nós quer levar uma luz pros mano que corre sem esperança, levar uma palavra de fé pros mano que estão guardados sem liberdade. Pra mina que antes dos 14 é mãe solteira, pra mãe que enterrou teu filho sem saber quem foi o canalha que atirou pelas costas. Do lado de cada barricada tem uma pá de irmão e irmã que trinca e acredita. Irmãos e irmãs estão aí pra somar, caminhando pelo certo, se identificando com o nosso corre, conformados também. Estão aí, de pé, o ódio estampado na cara, de tanto tropeção, de tanto pé de velho que te oferece só o pior. Eu nunca quis entrar nessa guerra, Sigmund. Fui induzido a entrar, me deram promessas, mas nunca me deram os termos do combate, tá ligado? Onde o pobre fica sem estudo, sem moradia, sem educação. Nós lota os extremos da cidade, mas nasce, cresce, paga as contas, deita e morre, tio. Enquanto a elite fica com a fatia maior do bolo. Nosso campo de batalha é esse aqui, ó. São Paulo, América Latina, Brasil. Espero que chegue até onde você está e amoleça o teu coração. Inspire dentro dele a chama da mudança, da revolução. Seja qual for tua quebrada, leste, oeste, norte, sul, centro. Olha pro teu lado aí, João. Perceba teu aliado, desgatilha o fuzil, aperta a mão do teu irmão. Nosso inimigo não tá aqui não, tá fora do país, gastando nosso dinheiro. Tá na Europa, tirando lazer. Acorda aí, mano, enquanto a gente tá aqui se afundando em drogas, tretas, banalidades de televisão e os caralho a quatro, eles se fortalecem, fazem novos planos pra gente continuar se matando. O sistema não descansa, parceiro. É necessário reforçar nossas correntes. Somos todos iguais, formando uma família contra as desigualdades e as maldades do mundo. Carrega os peitos de ideia, mano, e aponta pra cara dos loucos e descarrega. Quando um favelado vence, vários outros também vêm essa batalha. Pode pá, que não é areia a ideia que nós tá te dando, mano. Força, paz e consciência. É de la rua do protesto à resistência. É de la rua do protesto à resistência. É de la rua do protesto à resistência. É de la rua do protesto à resistência. Então, sociedade, já não encontramos mais razão pra prosseguir te deixando viver em paz. Quem nos ensinou a saquear dos teus pra pôr no prato dos meus foi o europeu. Só que não preveu que sequestrar sem respeito nem ética índios e negros de sua terra só teria como resultado teu presente transformado em guerra. Coloco armado correndo de encontro no teu pescoço, como um leão que busca presa pro teu almoço. Eu preferi não ser mais um Playmobil, igual a muitos dando fuga nas rocãs ou na civil. Por pano louco ou por cordão no meu pescoço, outro assinante do atestado de derrota, todo furado na maca depois da fuga frustrada da rota. Nos cantos extremos dessa cidade vejo mães com duas famílias passando necessidades. Mano, buscando alternativa pro futuro dos teus filhos ou pras panelas vazias. Este é o resultado de uma falsa divisão dos lucros, que só fez mais túmulos do que crianças completando teus estudos. Enquanto aqui dos becos púlpitos vejo os corruptos, putas e putos tirando os teus lucros. Enquanto poucos lutam vejo mais túmulos do que crianças completando teus estudos. Dos becos púlpitos vejo os corruptos, putas e putos tirando lucros. Enquanto poucos lutam vejo mais túmulos do que crianças completando teus estudos. Dos becos púlpitos vejo os corruptos. Dos becos púlpitos vejo os corruptos. As feridas abertas da terra do carnaval não entraram na pauta do Jornal Nacional. Opinião pública vê e manipula a verdade, você não vê na TV a deplorável meninas perdem a infância e tua integridade nas ruas da Cracolândia antes dos 15 de idade. Vivendo às margens da sociedade, nega pra eles a escola, a alimentação e o abrigo, e dá Febem como amigo. Moleque cola do lado, cê sobe o vidro, pois tá ligado, né, que tá correndo perigo. Retrato da guerra não declarada, civil brasileira, tá mascarada por trás do futebol, na capa do jornal, onde o resultado do apartheid social é a grande maioria vivendo abaixo da linha da pobreza. Sem educação, você ter ao menos a garantia de ter comida na mesa, enquanto alguns poucos ganharem com a derrota da massa, ainda vai ter sangue manchando o banco dos astras.